quatro vezes nas mãos, faço um cheque no equipamento, modo charme, recebo desde a decolagem de metrô de 200 para o intermitente. Nossa, vamos fazer um cheque aqui, senhorita. Você pode voar a proa de Monte lá, azul. Aqui é a proa de Lida, vai escutar o 100%, 4299. Primativo, passando por Lida. Lena 31, autorizada para o Senado, isso mantém o 3 no sol, isso ajusta no 021. Observou na descendo 3-1-0-0-6-3-1-9. 4-2-9-9, agora como recebe? É intermitente, por vezes está mantendo visão de pés, agora cruzando 0-65-4-2-9-9. Primativo, estou trocando para as costas. Autorizado Motiva, 4-2-9-9. Motiva, 4-2-9-9. Azul 4299, chegou o equipamento? Afirmativo. Agora, retornando para a segurança de comunicação. Estou sem altimetria, 4299. Afirmativo, está passando ele agora. Sabe se eu tiver controle de pés, trocar aqui o equipamento aqui, 4299. Está cruzando o 098 no momento? Afirmativo, cruzando uma centena agora, confere. Agora sim. Uma vez separador de metais e forma estabilizado e LS X-Ray. 2000 vai informar, pode voar, dona? Autorizado voar, dona, chamando na 3-9. Ok, dona, 2000, reporte estabilizado, 63-9. Azul 4299, cruzando de 160, chamo centro Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. afirmativo com 12835-2380-429 azul. Segundo ano 60, desça para 4-2, cancelada a restrição de velocidade na chegada. Atropelo, fiz essa velocidade, bom, rapaziada. Paulo 60, desce para 2010, autorizado final ILS, Trinform estabilizado, ajuste 1-0-6-1. Essa vez é a pesca, vai 21, está autorizado com 6 metros, se processo autorizado, 6-0. Tago, chamé, 6-3-9. Chamé 3-9, chamé para o Salvador, frequência 1-1-8-9-5. Bom dia, desça para 4-6, zona para o de baixo, ajuste do estímetro 0-3-1, cancelada a restrição de velocidade na chegada. Bom dia, Lisão com as mãos da Zé da final 0. Afirmo. 3179, inicialmente mantém ponto de espera, após a passagem do mesmo, autorizado, alinhamento 0. sua passagem de data nave não autorizada nem manter, sua 3179. Copiar, eu copiei. Agora que eu acabei que eu tenho que fazer aqui na minha vida, se der pouca coisa, eu posso cotejar pra senhora. Se for pra a pista, eu vou chamar o Sol 1219, vou chamar 6311. Sim, autorizado a decolagem, piscando 0, vento 1, 8, 0, grau 0, 7, 9. Autorizado a decolagem, piscando 0, 3, 1, 7, 9. Eu vou pegar uma LF aqui. Controle de Salvador, bom dia, da 3179. É um 3179, bom dia, contato radar, sua linha saída São Romano, nível 320. Após 2000 lenda, graças a 3179. 6600, sala 03, direito 129, última nave. 219, obrigado. Autorizado com 2171, na frente dele está autorizado a interceptar o localizador. Comando, Duna. Você, Duna, autorizado a interceptar o localizador. 2171. 319, chame centro Recife, frequência 1283535, antena 1238. 1283535, 2381379. Obrigado, 2171. 2171, chame tudo, frequência 1985. 2195, conta mais. Conta aí. Oi, Salvador, com 2171, 1,5 para o Ciano, a chave lá. 2171, continua a aproximação, coração, tá tudo já avistado, autorizado. Fecha na aproximação, ventona 0 graus, 089. Paga na autorização de pós 2171. Pós 3910-7972. favor, do 1230, se quiser, passando 2-3-0 para o nosso projeto. Pelo 230, sendo de indicação, desse mantenha 4 mil pés na prova de ITAP e ajuste 1021, velocidade 30. 4 mil para o ITAP, 1021, 230. Número 3, 1, 2, chame sempre Recife, 1, 2, 1, decimal 8, 5, alterna, 1, 2, 5, decimal 4, 5. Recife agora, 1, 2, 6, 8, 5, alternando, 2, 5, 4, 5, chame 63, 1, 2, bom dia, obrigado por tudo. Oi, bom dia, 304.0.0. 3304, autorizado, Aline, Flávio, 900, 050, grau, 0, 6, 9. Aline, decola no 0, 3304. 250, bom dia, desse meu plano 250, minha chegada boa mais de 1, ajuste retímetro 10, visão 9. 3304, bom dia, contato da BASF, do meu celular, Agorona, nível 360. 360, Agorona 3304, quando possível solicite lá, só. Olá, Aston 3304. Para 2.10, ajuste na 021, autorizado o sinal ILS SQ, informe estabilizado. Autorizado, Rona 230. O presente é Lefa 3304, obrigado. Autorizado 4, chamando 9250. 250, desça para 3.10, autorizado a final ILS Extreme Form, estabilizado. Autorizado final, 3.04, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, boa. Boa. Pelo 230, chame tudo, Salvador, frequência 118.95. Prêmio 250, autorizado 2 minutos. 1230, passando o dia 7, Felipe. 1230, Beco Avistado, Chain Legal 902, vamos autorizar o posto de todo, a gente está no ponto 0060. Teve com a Victor 780, leaving 170 to 157. Victor 780, clear down to level 050. Altimeter setting 1021, clear to heading ISAPI position. ISAPI direct to the ascender 050, so 2787. autorizada NIA e mantém o 90. Valeu, mantém o 90, é 3. Solos 4-4, liberei direito, chame Paulinho, Luiz.